essa questão do retorno às aulas presenciais é uma questão polêmica, ela passa por critérios técnicos, ela passa por avaliação de cada município, conforme decisões azaradas pelos tribunais superiores. E o Ministério Público tem se empenhado em garantir o retorno às aulas presenciais, pois entende imprescindível que os alunos do Estado de Minas Gerais inteiro tenham acesso efetivo à educação. Educação essa que vem sendo, de certa forma, sacrificada em razão da pandemia já há um ano e meio. E nós entendemos que essa situação já não é mais sustentável. Então, daí nós temos nos empenhado, o Ministério Público como um todo, a Coordenação de Educação e os promotores de Justiça, no caso, neste capítulo de Juiz de Fora, para que a população, os alunos, os adolescentes, crianças e até adultos tenham garantido o retorno às atividades presenciais. Esse é o nosso empenho e fomos felizes, neste caso, nas tratativas com a Prefeitura de Juiz de Fora, através da Prefeita Margarida Salomão, da Secretária de Educação, da Secretária de Saúde e do Procurador-Geral do município. Foram todos sensíveis, as discussões se deram em elevado nível, haja visto o entendimento de todos, o interesse comum, no sentido deste retorno desejado e esperado. Assim, estamos satisfeitos de ter conseguido, juntamente com o município de Juiz de Fora, dar mais esse passo. A dificuldade decorre da situação das idas e vindas da própria pandemia, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, houve um momento de evolução para retorno, daqui a pouco houve um retrocesso na pandemia, isso assustou a todos e depois foi possível também firmar um termo de ajustamento que propiciou o gradativo retorno das aulas presenciais. Juiz de Fora vai se dar da mesma forma, através de um procedimento escalonado, híbrido, observados os protocolos devidos. E nós queremos crer que servirá também de uma referência, né, para os municípios da região, da Zona da Mata e de todo o estado de Minas Gerais. Essa é a nossa intenção.